Puxa, puxa, leva, leva o mastro de São Sebastião. Puxa, puxa, leva, leva o mastro de São Sebastião. Fui na fonte beber água, o capim cortou meu pé. Aruedão, aruedão, dão. Não foi sede, não foi nada, foi saudade de José. Aruedão, aruedão, dão. Fui no céu contar estrelas, contei 212. Aruedão, aruedão, dão. Como as duas dos seus olhos são 214. Aruedão, aruedão, dão. Chuva miudinha, vem moiando a flor. Ó, chuva miudinha, mas não moe o meu amor. Quero beijar tua boca, apertar o teu corpinho, provar que eu te amo com amor e com carinho. Chuva miudinha, vem moiando a flor. Ó, chuva miudinha, mas não moe o meu amor. Aruedão, aruedão, dão. Puxa, puxa, leva, leva o mastro de São Sebastião. Puxa, puxa, leva, leva o mastro de São Sebastião. Eu não gosto de chofé, porque fede a gasolina. Aruedão, aruedão, dão. Eu só gosto de cacheiro, porque cheira a brilhantina. Aruedão, aruedão, dão. Pisei na casca da lima, vi o cheiro do limão. Aruedão, aruedão, dão. Já fui cravo, já fui rosa, já fui do seu coração. Aruedão, aruedão, dão. Aruedão, aruedão, dão. Puxa, puxa, leva, leva o mastro de São Sebastião. Puxa, puxa, leva, leva o mastro de São Sebastião.